Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes. Amém. Então, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Espaço Radiofónico chamado Os Carlos Tosca, aqui na Rádio Antenome, no canal 1 da Rádio Antenome, canal 1 da Rádio Antenome. Comigo está o Nuno Miguel, o grande apresentador aqui da Rádio Portuguesa, que é a Rádio Antenome, que é a melhor rádio portuguesa depois de nenhuma, porque a Rádio Antenome é a primeira rádio portuguesa, a melhor do mundo. Ora, não muito boa tarde. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje estamos assim a falar mais rápido porque voltamos às emissões de final de 2010 e início de 2011 em que era só 60 minutos. E por isso, a partir de agora, vamos ser mais rápidos, mais concisos e menos palermas. Não, palermas sempre estamos menos sempre. Palavras, menos palavras. Pronto, menos palavras. Era isso que eu queria dizer. Palermas, palavras. O português é muito traiçoeiro, coitadinho. E então, meu nome é Nuno Miguel e estamos aqui para o dia 1 de março de 2014. O primeiro dia, o primeiro sábado e a primeira emissão de março dos Escolhos que Escolheu. Depois de um mês de fevereiro em que pode ser já adiantar com as mãos parte, já há uma escolha minha para o aniversário que vem de fevereiro, talvez até duas, mas não te vou dizer qual é, bem feita, toma, toma. E agora vamos já à música que é com interesse. Posso dizer que é a primeira escolha, aliás, o primeiro escolhão do resto das nossas vidas. Exatamente, muito bem, Nito, vamos cantar agora. Hoje é o primeiro escolhão do resto da tua vida. Vida. Vamos embora então. Vidão Vila. Mas foi a tua semana, tens de ser resumido. O que é que tens a ver com isso? O que tens a ver com isso? Não, exatamente. Foi uma semana interessantíssima. Foi. Foi. Foi. Não, vamos continuar a falar rápido, que eu gosto desta tão... Conheci pessoa... que os ouvintes não apanham um caraças, o que estamos a dizer. Conheci uma pessoa da Ucrânia. Ah, Ucrânia, isso já vamos falar. Que tem um traumatismo ucraniano. Na quinta e sexta vamos dizer. Mas vamos falar assim, podes-me insultar à vontade, que as pessoas não vão perceber. Não quero insultar, porque não sei insultar as pessoas. Ah, não sei. Eu não sei insultar as pessoas. Basta chamares Nuno alguém? Eu não sei... Ah, pois, é verdade. Oh, Nuno! Pronto, desculpa lá um insulto, amigo. Foi. Oh. Foi o pior, foi o pior que encontrei, meu. Sound test. 1, 2, som. 1 e. 3, 3. Vamos lá. Olá. Ora bem. Agora um bocadinho mais a sério, como quem diz. Vamos lá à primeira escolha. Do escolhão. Esquerdo ou direito? Esquerdo. Esquerdo. Não é isso. Esquerdo não era o que dizer. Esquerdo ou. O título é muito bonito desta primeira música. Eu é que não sei dizer. Ora bem, eu vou dizer aqui. Deixa-me cá. A preparação que o Carlos Bonaparte tem de fazer para dizer o título da primeira melodia. Ora bem, acho que já fiz ginástica suficiente para dizer Me da Cabra-Pai. Perceberam? Diz o... Me da Cabra-Pai. Ele está a chamar o pai. O pai é que não ouviu. Quer que eu telefone? Me da Cabra-Pai! Me da... Pai. Acaba em pai. Acaba em pai. Não, agora a sério. A música é de um grupo estoniano chamado Daga. E a música, como já disse, fora de brincadeira, chama-se Me da Cabra-Pai. Ou até dizendo mais corretamente, Me da Cabra-Pai. Porque eles carregam um bocadinho no R quando vem antes de uma consoante. Que é o caso. Né? Depois vem o P. Bom. Esta música... sim, já agora é um facto. É um facto. Voltamos às emissões de 60 minutos. Agora falando mais a sério, voltamos a dizer isso nestes 60 minutos para dar espaço ao programa que estreia hoje, ou que regressa hoje, chamado Fala Coração, às 8 da noite com a Carla Ávila. Fala Coração. Fala Coração. Já passou, já. Já. Pronto. Do Roland, esse foi o maior êxito dele, não foi? Ganhou os prémios e tal. Fala Coração. Pronto. Já agora ele diz só uma coisa muito rápida. Ele diz uma coisa muito engraçada, que é uma coisa que eu acho que ele tem, mas pouca gente tem, não é? Tengo um coração. É verdade. É verdade. Vamos falar nisso na última música de hoje. Pronto. Estás então, a adivinhar. Tu andas a ouvir a Antena Web. Exatamente, exatamente. Foi em máquina de tempo. Bom, mas então, voltando à Estónia. A música chama-se Me da Cabra-Pai e é dos Daga, que é um grupo rock, jazz, pop, sei lá. R&B, pop, dança, salsa, tango, é só escolher. Pronto. Não, é mais o pop rock com fundo toque. Jazz, com toque. É. Pronto, escolhi esta música porque eu fiquei esta semana um dos temas abordados na época dos descobrimentos foi a Ucrânia. E o tema da próxima semana vai ser, enfim, a União Soviética, o resultado dessa dissolução. E um dos países é a Estónia. Que é um país assim que ninguém se lembra. Quer dizer, só se lembram por causa da piada. Ah, como é que são as da Polónia? Polacas e as da Estónia, eslovacas. A parte disso, mas ninguém se deve lembrar assim de grande coisa, tirando aquele ataque informático que houve durante muito tempo em Tallinn, que foi a capital da Estónia. Pronto. Eu conheço mais os habitantes da Eslováquia. Pois, que são Os as homens são eslovacos e e as as mulheres são eslovacas. eslovacas. Pronto, mas essa não é uma república ex-soviética. É ex-Checoslováquia. Não interessa. Não, é uma discussão. É ex-qualquer coisa. Não interessa. Eu também sou ex-casado com o teu cão. Por exemplo. E então. Isto para dizer que. Eu que sou um apaixonado. Eu desde que comecei. Desde que percebi que consegui aprender o romeno pela internet, sem sequer ter frequentado uma só aula. Condensado, é very nice. Sei uma. A sério? Frequentado uma só aula. Eu, num instituto, numa escola qualquer. Só o facto de falar com pessoas e de começar a investigar como é que isto se diz, como é que se diz aquilo, tal, e olha, este verbo é regular e aquele verbo também, portanto, tem sempre a mesma, não é? Porque quando o verbo é regular, tu sabes dizer 30 verbos diferentes, não é? Que são regulares, tendo uma diferençazinha ou outra, mas que facilmente se entende. Então, comecei a ouvir. Então, deixa que eu pesquisar por música da Estónia. E encontrei este grupo, esta música é 2008, é uma faixa de título, ou seja, de um álbum com o mesmo nome. E escolhi esta música. O principal motivo foi: olha os tempos do Casá! O Casá a gente podia escolher a música. Olha, eu quero a música da Estónia! Se calhar a maior parte delas era inglesa e coisas Casa, acho que assim. era um programa de ir buscar músicas, não é? Era, era. Ah, Que eu nunca já não utilizei. é? Não, que já acabou. Eu nunca utilizei, mas tive uma professora, não era de Estónia, mas era de História, que me arranjou umas Um quantinhas trocadalho. músicas. Que arranjou umas quantas músicas da internet. E então havia outra que era. Houve uma Semana Europeia, não sei se tu te lembras disso. Sim, por acaso, lembro. E então andavam lá todos a dizer: Acho que foi ah, em então. maio. Foi. Ah, vamos lá arranjar música. Que eu estava a falar com uns scones do Reino Unido. Diz isso outra vez. Scones. Ai, que gentil. E então aquilo vem de título. Então, isto para dizer que lembrei-me disso, não é? Quando a gente arranjava, ai tal, isso acaba a música. E quer dizer, a maior parte era inglês, ou seja, era de grupos da Estónia, ou da Finlândia, ou não sei o quê, ou da Mas Irlanda, cantado em mas língua inglesa. cantava em inglês. Pronto. E que não tinha nada a ver com a música tradicional de lá, mas não interessa. Pronto. E depois a segunda coisa que eu me lembrei, olha que giro, porque o estoniano tem muitas semelhanças em termos literários, ou seja, em termos de letras, em termos de alfabeto, com o finlandês. Quem é que eu me lembrei? Olha, a minha professora da toga! Que era uma apaixonada por estas culturas da Noruega, da Pensei que Finlândia. tinhas lembrado do Kimi Raikkonen, piloto da Lotus, no ano passado, da Finlândia. Não, lembrei-me Então não da. presta, cara. Já nem precisas falar. Se falas da Finlândia e não falas do Kimi Raikkonen, vai-te embora. Estás metido. Pronto. Pronto. Ah, já. Vai-te embora. Caras. Mesmo falando da Finlândia, não falo do Kimi Raikkonen. Agora vou focar e vou falar sozinho. Portanto, eu gostei daquele grupo da história e foi assim. Não, diz lá. Faça agora. Posso entrar? Anda lá. Desde que falas do Kimi Raikkonen, diz lá. Pronto. Finlândia é sinónimo Finlândia é de. sinónimo de Kimi Raikkonen. Não, agora até vais ter que dizer direito. Kimi Raikkonen. Porque sabes que o A tem aqueles Ah, umlauts. pois é. Kimi Raikkonen. Como é que é Ora, o. Kimi Raikkonen. Raikkonen. Que é que vou rimar com esfragona? Kimi Raikkonen. Mais. Pronto, pronto. a Finlândia, a professora gostava na Noruega e Finlândia, tudo mais. Noruega e tal. Pronto. A história não é propriamente a mesma coisa porque são culturas diferentes. Mas há ali uma semelhança em termos de alfabeto. E então, porque na Estónia, mesmo enquanto República Soviética, falava-se o estoniano, na maior parte da Como infraestrutura. na Ucrânia, na Como na Ucrânia é Ucrânia. ucraniano. Mais aquela parte lusófona que não, mas de resto. Pronto. E então, isto para dizer que. Lembro-me da professora, lembro-me da escola, dos tempos de escola, das coisas que aprendi fora das aulas normais e dentro das aulas de apoio, porque falava-se de muita coisa. As aulas de apoio muitas vezes eram apoio mais psicológico do que material, material, entendeu? Ou seja, das matérias. Era mais apoio psicológico. E então, pronto, eu até cheguei a escrever Feliz Aniversário em finlandês. Já não faz, sei que era acabar em Päivä, mas já não sei. A É. sério? Eu sei que é, porque eu contei que no ano passado acompanhava uma série finlandesa na SIC Radical e lembro-me disso. Acabava em Päivä, que era dois As no fim, com trema, acho eu. Sim. E então o meu joust tinha finlandês e daquilo. E sabes como é que se diz Finlândia em finlandês? Não. Suomi. Ah, pois é, por isso é que aquilo tem. Quando eu escolhi aquilo de. Ao princípio dizia, diz finis, mas quando eu carrego no finis diz Suomi. Suomi. Aliás, se tivesse aqui o nosso colega conversas aleatórias, ele até te explicava. Ele amanhã vem cá, não é? É, Ele depois a explica-te em minha off. pergunta, exatamente. Pronto. Isto é. E depois assim, a Estónia é. Eu fez lembrar também aquele país pacífico, pacato, que tem as suas coisas como todos, mas. Moi. Sem dizer moi, em finlandês. É olá. Cá está. Boi é Nuno. Não mata, mas moi. Nuno em finlandês é boi. Ah, isso é. Em português, esquece. Pronto, está bem. Continua. Ora, o Matos não vai gostar disso. Boi matos. Pronto, mas isto para dizer. Mas isto para dizer que. Pronto, depois daquele país que tem aquelas casinhas há anos 60, que é assim um país muito rural, mas ao mesmo tempo muito pacífico, muito rural, muito antigo. Comparando com o nosso Portugal há 50 anos atrás. Mas ao mesmo tempo muito pacífico. Uma das repúblicas passou mais das ex-socialistas soviéticas, que passou mais discreta. Também não tem assim uma economia, nem um idioma, nem uma cultura, enfim. Nem é um dos países mais turísticos, nem é dos que está mais na berra. Mas mesmo assim é um país que já faz parte da União Europeia, o que quer dizer alguma coisa. Pronto, não sei, fez lembrar tudo isso. Eu acho que eu desde que percebi as minhas capacidades para aprender um idioma, que ainda é ok, que é latino, mas o que facilitou a aprender o idioma foi somente a escrita. Não é que no resto não é que seja parecido com o português, não é? Eu não me dedico a aprender o ucraniano porque o alfabeto é cirílico, é diferente do nosso, porque senão até me atrevia, embora não seja um idioma latino. Mas enfim, quer dizer, nós temos o búlgaro como exemplo, que não é um idioma latino, mas tem uma translação oficial escrita de cirílico para latino, e mesmo o sérvio também já o utiliza. Portanto, mais as suas adaptações, não interessa. Ou seja, isto para dizer que eu tenho olhado para o mundo de uma outra forma e tenho viajado pelo mundo de uma outra forma, não tanto em termos monumentais, mas em termos culturais. E acho que é tão bom. É tão. Nós podemos ter uma noção do mundo, sei lá, tão clara, muitas vezes. Coisas que ainda é possibilita. Com a lógica nunca podemos saber tudo, não é? Há coisas que tu sabes e eu não sei, coisas que eu sei que tu não sabes. Disse, mas não disse. E coisas que só nós dois é que sabemos. Exatamente. Há coisas que nenhum de nós sabemos. Nenhum de nós sabemos, pois. Nenhum de nós sabe. É uma coisa. Pronto. E então. É aquela base, ou seja, eu gostei. E depois ouvi a música e penso, isto, a música da Estónia, Quem é que massacou? Ai, não é isso. e depois pensei, depois ouvi a música e pensei, isto até é realmente muito interessante. Então, pus aqui o meu leitor de ecrã em estoniano e ele disse-me que isto se diz Mööda Kávárpáj, e depois ouvindo a música também se percebe que ele dá uma altura em que diz Mööda Kávárpáj, diz várias vezes até. E é de um grupo chamado Daga, que nós vamos então ouvir agora. É a canção número 1 com o título que ele vai. Eu gosto de ouvir o título. Título: Mööda Kávárpáj. Intérprete. Daga. Orquestração. Daga Krasman. Rotid on roogitud, kassid on käsitud, kotisuu kroogitud, passid ja palitud vee. Jäänud viimane mööda Kávárpáj. Sõnad on löögitud, ahjupuud tassitud, tunded on röögitud, tulevik vassitud. See, mis veel jäänud, on mööda Kávárpáj. Mind nii põleta, mind nii põleta, su nael, mida mäleta, mis mu öödes kogu aeg hellalt põleta. Vai vi mörda, gön i bag, min i bulletta, sink i bulletta. Tegond on kiidetud, eilne on niidetud, stangedel riputed plakatid sellest, et see, mis on ees, on nii pehme ja lai. Iharalt vihates, vihaselt vihates, armides armastust narrida tihates, kuu kannab küürule mööda karva pai. Minni põleta, minni põleta, su naer, mida mäleta, mis mu öödes kogu aeg hellalt põleta. Päevi mööda, kõnni paeg, minni põleta, sindki põleta. Mindi põleta, su naer, mida mäleta, mis mu öödes kogu aeg hellalt põleta. Päevi mööda, kõnni paeg, mindi põleta, sinki põleta. Já vamos em quase 20 minutos de programa. Isto é, se for 60, eu vou ser rápido. Oh, Carlos Bonaparte, tu lembras-te precisamente, devidamente, quando eu trouxe aqui Quinteto Tati, rumo a desinadaptados ou morte jovem contribuinte. Sim. Esta história enquadra-se mais ou menos, a história de minha descoberta deste grupo, enquadra-se em muito com a história dos Quinteto Tati. O que aconteceu? Com os Quinteto Tati estávamos em 2005 e eu saí de um espetáculo teatral em Vila do Conde, no Parque Campismo da Árvore, e entro no carro, no carro do meu avô e com ele, e na Antena 1 está a dar um concerto ou uma apresentação ou músicas do Quinteto Tati que eu nunca tinha ouvido na vida. No ano a seguir estava eu a pegar numa música deles e a aplicar numa peça teatral. Com o grupo que vamos ouvir hoje pela primeira vez neste programa, tal como foi a estreia dos quantas? Dos Daga. Com o Miguel com o teu pai. Vamos ter hoje a estreia do Chofer Navarros. Minha conta o pai. Também é o minha conta o filho. O Chofer Navarros, eu conheci, se não me engano, em 2008, no verão, num programa que a Antena 1 tinha, que é a Noites de Verão, que dava concertos. Era praticamente todos os dias, segunda a sexta. Acho que era de segunda a quinta. Houve semanas em que era assim. E há uma noite em que eu estou a apanhar, apanhei só por acaso, ligo a Antena 1 às 10 e tal da noite, e estou a ouvir músicas do género, ou 11 e tal, já não sei. Estou a ouvir músicas do género que estávamos a escutar ao bocado, um pop rock com toques de jazz, e ouço o Chofer Navarros, e fiquei a ouvir aquilo até ao fim. Gravei, não me lembro na altura como é que gravei, mas sei que gravei e ainda hoje tenho lá. E ainda hoje coloco o Chofer Navarros, muitas vezes o concerto completo, que eu tenho lá, que são 40 e tal minutos, ou 50 e tal minutos. E música após música são músicas que para mim se destacam e ficam no ouvido. Nós vamos ouvir uma delas. E porque é que eu estou a escolher isto, para além de responder ao género e ter esta história curiosa? Porque... Mas não sei respirar. Não sei se tu... Não sei se também concordas, já te aconteceu o mesmo. Às vezes temos criações artísticas ou alguma coisa que nos lembramos por coisas completamente involuntárias e inesperadas. Acontece a quase todos. E os software navarros permitiram que, também no trabalho que eu fiz posteriormente, houvesse uma transição importante e com a música de fundo da autoria deles, que eu conheci lá está sem querer, mas apliquei logo uma das suas músicas, não essa que vamos ouvir, a que vamos escutar, coincidentemente e até com uma certa dose de graça, eu na semana passada, ou há duas semanas, quando o Carlos falou um infarto, não sei o quê, eu farti, eu dizer, não, estou farti. Ah, foi quando falamos, foi na semana passada. Do vosso AC. Não, foi na semana passada quando falamos do festival do infantil em 1995. E já há quase duas décadas que andamos aqui e tu sabes que não estar farto um do outro. Um dia desses vou escolher farto de ti. Olha, vou mesmo escolher hoje. Porque a música enquadra-se precisamente no que acabamos de escutar e que também até começou a ser aplicada em certos termos pessoais há uns anos, em 2009, que eu estava sempre a dizer farto de ti, de mim, farto de ti, de mim. E depois eu insistia. Começo mesmo a ficar farto de ti. Essa música vamos ouvir ao vivo, retirada precisamente do concerto da Antena 1 transmitiu, para responder à música lá da Estónia dos Dados e uma vinha com o teu pai. Dag, com da cafra pai. O Chofer Navarro vão cantar ao vivo, farto de ti. Pode ser? Pode ser. Obrigado. Não devo atirar as páginas ao vento, mas se não fizer, juro que arrependo. Não consigo ser feliz assim. Não quero acabar sozinho, mal lento, por isso é bem melhor ficar atento. Não sei se te quero perto de mim. Não consigo perceber se há critério ou se não é para entender. Não consigo perceber. Olha que se apagar, não volta a acender. Farto de ti, de mim. Farto de ti, de mim. Começo mesmo a ficar farto de ti. Farto de ti, farto de ti, de mim. Começo mesmo a ficar farto de ti. Não deves menosprezar o meu afeto, mas se o fizeres não estarei por perto. Não estou aqui assim para ti. Não queres valorizar o peso dos anos. Talvez não consigas dormir-te em tantos. Já nem sei o que pensar de ti. Não consigo perceber se há critério ou se não é para entender. Não consigo perceber. Olha que se apagar, não volta a acender. Farto de ti, de mim. Farto de ti, de mim. Começo mesmo a ficar farto de ti. Farto de ti, de mim. Farto de ti, de mim. Começo mesmo a ficar farto de ti. Farti Bumi Farti Bumi Começo mesmo a ficar farto de ti Dararum, darum, darau Farto de ti Bumi Farto de ti Bumi Começo mesmo a ficar farto de ti Agora ouvir, ouvintes, uma melodia... Enfim, eu conheci esta melodia... Eu já conhecia o Tudor Georg, que é o artista, há algum tempo. E esta viagem pelo mundo vai continuar precisamente... agora vai para a Roménia. Eu já há pouco já falei no facto de aprender romeno e tal. Agora vou precisar para a Roménia. Esta música estava eu a comentar com uma das pessoas que também está aqui na rádio. E estava a comentar... Ah, então o Tudor Georg e tal, que morreu... Pois é, já morreu. Quando soube da notícia da morte dele, diz a Adriana. Quando soube da notícia da morte dele e tal, não sei o quê... Até fiquei assim surpreendida, não sei quando. Quando é que ele morreu? Pois na internet e o homem ainda está vivo. Farto de ti, de mim, começo mesmo a ficar farto de ti. Então, eu escolhi esta música porque... Pronto, eu já aqui há uns tempos falei no arquivo da rádio, aliás, no arquivo, que eu gosto de entrar para aquela porta e sentir que o mundo nunca mais acaba. E então, há pouco tempo, encontrei, baixei umas músicas já muito antigas, anos 80, enfim, algumas até são de cassete. Este era um disco de vinil. E eu que já conhecia o Tudor Georg, basicamente esta música é o meu hit, digamos assim, ou seja, é o meu que hit. Conheço. É o dele, ou seja, é aquela música do cantor que realmente me cativa. Porque ele... E aquele que... Ah, que tu falaste. Aquele que cantou a Ribeira na música do Festival da Canção. A música número 8. Esse, também não te cativa. Esse é 8. E como é que é esse mês? Como é que se chama esse? Hit Wonder, não é? One Hit Wonder, exatamente. É só teve esse sucesso. Não, foi nada. É... Não, mas cativou-te naquela altura. Então. Cativou naquela altura. Só naquela altura. Já não depois até casamos e tudo. Foi verdade. Com o Gaudêncio como nosso pai. Exatamente. Ele depois sabendo o nome, casou com o meu filho. Também já o deixou. Com o padrinho. Com o afilhado. Não é filho. Também. Não, o meu filho. O meu filho. Está bem, pronto. É, o Lost é meu filho. Ah, é? Está bem. Não sei. Vem lá, o paizinho. Pronto. Cá está. Mas onde acabar o pai? Zinho. Pronto. Então. Esta música foi tirada do vinil. Se há música que eu aprecio, ou que eu gosto de apreciar, gosto de estar atento, é a música romena. Porque eles sabem o que estão a fazer, na maior parte dos casos, sabem o que estão a fazer, sabem. Então, nos anos 80, aquilo era música romena e búlgara. É daquelas coisas que eu acho impressionantes. Eu gosto muito daquelas músicas. E quando há música romena, é por aí, quer dizer, pronto, cativa-me aquela... Sei lá, aquela apreciação, aquela forma como eles elaboram as músicas, aqueles cuidados que eles têm. E, neste caso, o que mais me chamou a atenção, não foi tanto pela complexidade musical, que até nem é assim tanta, pelo menos comparando em termos gerais, mas a qualidade interpretativa do Tudor Georg e da forma como ele não sei, como ele está a sentir o que está a cantar. Que é uma coisa que hoje em dia já é rara acontecer, mas naquela altura acontecia muito, que é a gente cantava aquilo que sentia. Não é? E o Teodoro Georg era um desses casos. E acho que esta música, porque sei lá, é tão longe daqui, não é? É tão longe do nosso mundo pequenino, do nosso mundo em que só conhecemos aquilo que os média. Digamos que isto é um bocadinho esgravatar o mundo. Não, aquilo que eu acabei por fazer foi esgravatar o mundo. Fui até à Estónia, fui até à Roménia, ou vou até à Roménia, e depois ao mesmo tempo é até ao antigo. Eu estou a imaginar a vida nestes países, a noite nestes países, a noite no sentido. Chega à noite. O jantar, as tradições, aquilo que ainda não há, a televisão que já chegou a outros países, mas ainda não há assim para ir além. Os tempos em que a Estónia é apenas parte de um país, quer dizer, ou a Roménia, nos tempos em que a Roménia ainda vivia no tempo da monarquia, que é anos 40, 1940, há menos de um século, portanto. Quer dizer, e outro país que eu vou falar daqui a pouco. Ainda me lembro do tempo em que a Espanha vivia numa monarquia. É hoje. Não, mas assim, percebes, nós hoje estamos num mundo tão globalizado, mas ironicamente ele parece que ficou mais pequeno do que era antes, porque os grandes mídia, os grandes comeram os pequenos, não é? E portanto, hoje em dia está tudo muito mais monopolizado em termos de informação. Informação, bem, os musicais, digamos assim, está tudo muito mais monopolizado. Há muitos mais artistas no topo, digamos assim, há muito mais a discutir o mesmo lugar. Só que eles vão mais inclinadamente para o mesmo género. O rock não tem tantas variantes. Não tem tantas... É um mainstream, se queres uma palavra portuguesa. Exatamente. É o mainstream. Quer dizer, é daquelas coisas... Cai tudo no mesmo. É, ou seja, está tudo muito mais centralizado. Quando nós vamos para outros países que não estão tão nessa moda, ou porque o idioma não é o mesmo, ou porque a tecnologia ainda não chega da mesma forma... Conseguimos... Mas nos próprios países cada um tem o seu predominante, como deve ser a ideia. Sim, cada um tem o seu estilo predominante. Mas aí caem nesse estilo predominante a maioria. Sim, mas, local. Mas quando é uma maioria local, que depois a gente consegue captar do outro lado do mundo... Claro, é diferente. Eu, o que estou a fazer é que lá o estilo também há o estilo predominante. Cá é que é novidade para nós. Por ser não, diferente sim, do estilo de cá. Quer dizer, mas não é questão de ser novidade, porque esta música não é novidade nenhuma, esta música é dos anos 80. Não, o estilo é diferente. A questão é, sim, mas a questão é, o poder esgravatar, digamos assim, o mundo, o poder conhecer o mundo, e eu sinceramente, a internet é uma coisa, para mim, tão boa. A sério. Nunca tinha dito isto aqui, o Carlos Bonaparte. Aquilo, o quanto nos permite conhecer a partir do digamos assim, de um simples clique, não é? Aquilo que nos permite conhecer que mundo, não é? Eu que não posso ver as coisas pelo Google Earth, eu que não posso... Não é Earth, é Earth. Earth, é a mesma coisa. Earth, diz lá. Earth. Que miracle. E eu que não posso ver os documentários legendados ou os filmes que retratam antigamente. Quer dizer, eu até podia ver filmes romenos, que até consigo por ser romeno, mas não me interessa. Ou até podia ver filmes dobrados em espanhol, que eu consigo perceber, mas... Pronto, ok, os filmes não me interessam, não me cativam muito. Mas sei lá, tudo isso, eu por isso é que eu gosto muito da Euronews, porque a Euronews traz as notícias todas da Europa, mesmo aquelas que não são importantes para o nosso país. É europeu, ponto. Sei lá, eu fico, não sei, gosto, cativa-me e poder desgravatar o mundo, sei lá, passar da Estónia para a Roménia, é apenas a passagem. Gosto de me sentir livre, gosto de poder... conhecer, apreciar as coisas, poder ter uma avaliação mais correta daquilo que é o meu presente. Porque eu presente, sem passado, não sou nada. Portanto, nós onde estamos hoje, sei lá, eu, Gaia, sem Porto, não sou nada. Eu, Portugal, sem Espanha, o que é que eu sou? Não, é? Não sei se lembras, a nossa professora de História do 10º ano, logo na primeira aula, disse que muitas de vocês ignoram ou desprezam, pensam que a história no... Não é importante, mas a história é importante para percebermos o que nós somos hoje. Exatamente. Isso é, foi a primeira aula que tivemos lá em cima. Exatamente. Ou seja, eu poder ouvir música romena, da Estónia, não sei o quê. Há lá gravação, há lá marchas dos anos 70 da Estónia, não sei nem quando a República Soviética, que eu tenho para aqui. muito interessantes. Mesmo tem géneros. Mesmo tem géneros. Agora parecidos para aqui estão. Mesmo, por exemplo, o dubstep, que é um género mundialmente globalizado, não é? A gente ouve o dubstep da Estónia e vai conseguindo perceber algumas diferenças. Por exemplo, para o dubstep alemão, que é muito mais radical, muito mais agressivo. O dubstep o estoniano, na sua maior parte, até se podia chamar quase que chillstep. Mas é dubstep, portanto, aquilo mais. Eu gosto destes gravatar o mundo, desta. Sufoca-me este mundo tão pequenino, em termos mediáticos, Poder desgravatar, poder passar as fronteiras sem ter essas barreiras todas, sem ter essas limitações todas, é muito positivo. Gosto. Por isso é que eu escolhi esta música do Tudor Georg, porque vai de encontro a essa ideia do arquivo, do mundo que nunca mais acaba. E eu, felizmente, a seu tempo, começo a ter essa outra vez isso de volta, mas agora com algo muito mais rico, porque cresci. Quando perdi o meu disco, que era o arquivo da rádio, praticamente, eu comecei a organizar as coisas de uma forma muito desorganizada, porque comecei em 2005. Ora, quando eu voltei a organizá-las em 2013 ou 2012, eu já tinha outra aprendizagem. Ou seja, hoje em dia eu tenho um maior, muito maior aproveitamento de recursos muito mais escassos. Ou seja, tendo muito menos música à minha disposição, eu consigo saber muito mais aquilo que tenho, para onde é que quero ir, o que é que quero fazer, onde é que está, como é que está. Ou seja, esse mundo, mais rapidamente do que eu pensava, está a ser reconstruído. Até com muito menos. Vamos viajar até ao quinto país europeu cujo idioma maioritário principal está ligado ao latim. Porque, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, em Portugal não é só Portugal, Espanha, França e Itália que têm o seu idioma como origem o latim. Na Roménia também há muito latim presente. E vamos escutar o Tudor Georg com Marie Marie. É assim que se lê? Não. Lê-se Marie Marie. Marie Marie. Foi o que eu disse. Maria, Maria, já som svoj tu mije, kare floare în floare. Noaptea percoare, care floare în floare, noaptea percoare. Floarea crinului, floarea crinului, și cu adorul lui mă. Astăzi, floare-n floare, noaptea perepare. Astăzi, floare-n floare, noaptea perecoare. Mărie, Mărie, lasă-mi spui tu mie, are frunze bate vântul când nu bate. Frunza locului, frunza fadului mă. Astăzi frunză bate vântul când nu bate. Carlos Bonaparte, uma questão. Nas suas escolhas para hoje escreveu: escolhas para 29 de fevereiro / 1 de março. Porquê é que o 29 de fevereiro estava presente no documento? Porque se fosse 2016 era 29 de fevereiro. Mas estamos em 2014. Isso, ou até melhor, quando foi 2012, se fosse nesta altura era 29 de fevereiro. Mas estamos em 2012. Mas sempre fosse 29 de fevereiro. Para dizer alguma coisa engraçada. Eu disse estamos em 2012 e tu não percebeste. Bom, está bem. Era para dizer que estávamos... Bom, não interessa. Há bocado falámos aqui em Raikkonen e na Lotus. Fez-me lembrar que daqui a duas semanas já temos Fórmula 1. Lá vai receber uma notícia, um e-mail às 7 da manhã. 8:30, 7 foi quando começou. 8:40, 8:50. Respeitinho, é muito lindo. Não, que este ano não esperes... Não esperes vitórias a Kimi Raikkonen pela Lotus, simplesmente porque o Kimi Raikkonen está na Ferrari, não está na Lotus, por isso é um bocado difícil o homem. Coisa. Ainda por cima foram buscar aquele palhaço do Maldonado. Vamos recuar até 1955, ano em que nasceu o meu tio. Pronto, está explicado. Não, não é por causa disso. É por causa de uma música que já há muito tempo eu adicionei às minhas eventuais escolhas para este programa. E nesse entretanto, até como é confirmar que nunca passou aqui. É verdade, nunca passou. Criado em 1905 para um filme muito pouco conhecido chamado Unchained. Ora, foi criado... A música foi de Alex North, as letras de I. Zaret. Foi cantado na altura para a banda sonora do filme que eu falei, Unchained. Foi cantado por Todd Duncan. Mas eu vou trazer aqui, depois tornou-se desde 55 até 2000, talvez, não digo a música, mas uma das três, cinco músicas mais cantadas e mais gravadas no século XX, depois de Cristo, claro. Todos idosos. Porque antes de Cristo. Isso era o chanson de Amor. E achas que isso foi das músicas mais gravadas? Não, mas lembrei-me do Todd e Dot. Mas alguém está a falar em Arte e Dot e Todd, não é Todd e Dot, é Arte e Dot e Todd. Que nome mais complicado. É verdade. Ora bem, 10 anos depois, em julho de 1965, porque 55 mais 10 dá 78, os The Righteous Brothers popularizaram uma versão, cantaram, interpretaram e popularizaram uma versão desta música, que muitos anos mais tarde, eu e o Carlos já tínhamos regressado de Moçambique. Em 1990, no filme Ghost, Fantasma, foi incluído na banda sonora e tornou-se um momento muito belo, muito belo. Os The Righteous Brothers chegam da Califórnia, os irmãos Righteous, que não são irmãos, não têm nada a ver, mas pronto. Que já tiveram três períodos de ação musical, mas já não estão ativos desde 2003, até porque o Hetfield morreu. O Bobby Hetfield morreu precisamente no dia 5 de novembro de 2003, no dia do aniversário. Ah! 5 de novembro de 2003 estava a estrear o Matrix. Como é que eu sei isto? Porque eu fui ver a estreia mundial e o nosso amigo, o teu primo, Dos Hopkins, fazia anos. E continua a fazer. Pois. E queria ir ver comigo nesse dia, só que, se bem te lembras, na altura, no 11º, ele já não era na nossa turma. Ele tem um horário diferente do nosso e nós saímos amanhã e eu pude ir ver a estreia às 2 da tarde. Estreia mundial em simultâneo. Do terceiro filme da trilogia Matrix, e ele queria ver comigo e não foi. Que giro! No mesmo dia morria Bobby Hetfield, e mais uma década depois estou aqui a referi-lo porque vamos ouvir The Righteous Brothers com a música que o Carlos está aqui a criar de fundo, Unchained Melody, que é essa mesmo. Ao ouvir a música do Todd Gorgorg, Marie Marie, que depois acelera, mas o início fez-me logo, até a sequência vocal fez-me lembrar o Unchained Melody. A parte inicial, o Carlos já está a dormir e tudo. E esta música faz-me também lembrar, e falámos disso há pouco tempo aqui, além de para mim de ser uma melodia... além de ser uma melodia que toca, que fica no ouvido e no coração. No muito... coração. Fala, coração. Que fica bela, fica nos nossos corações, nas nossas mentes. E dá-nos uma sensação de paz, tranquilidade. Continua. Dá-nos uma sensação de paz, tranquilidade e espalhar amor pelo próximo. Não, o amor pelo próximo é na minha próxima intervenção. Bom, esta música também faz lembrar um concurso da RTP, mas eu não sei qual era, em que... Era aquele onde iam para lá novos artistas e mostrarem o que sabiam fazer. Que um deles até chegou a ser o Diogo Infante a apresentar no Pátio da Fama. Eram os principais? Não, isto era miúdos. Não, eram já adultos. Eu não me lembro que concurso era, mas era pronto, falámos disso há pouco tempo. Não era o estúdio, como é que se chamava? Não me lembro, não. Noutros tempos de televisão. Viram que era a casa dos artistas? Na RTP1 houve gente que foi lá cantar isto e ficou-me essa música na altura, já ainda em criança. E um dia que eu queira fazer um filme romântico, vou colocar esta música. Nem é preciso ser romântico, um filme de paz e de boas ações, solidariedade para os outros. Esta música, a melodia em si, enquadra-se no contexto. Vamos. Maybe more than... Que é isso? Oh my love. Ai, estás a traduzir. Agora fizeste-me lembrar o. Minha querida. Eu acho que nesta semana ouvi uma. Acho que foi anteontem. Ouvi uma música que começou assim. Sim, o fogo parece mesmo. I just call. Só que depois ouvi o Marco Paulo a cantar. Ah. E eu, pois só liguei para dizer que tinha. Sabes, por causa disto, o Stevie Wonder ficou tão lixado que nem podia ver o Marco Paulo à frente. É verdade. Vamos escutar, não o Marco Palmo e a versão do Stevie Wonder, I Just Can't Say I Love You, mas The Righteous Brothers, com a versão deles de 1965, de Unchained Melody. Oh, de volta, ouvintes. E agora vamos até à Ucrânia. Um país que eu já há pouco estava a tentar conter-me para não fazer referência no tempo. Porque isto foi Estónia, Roménia, Ucrânia. Ou seja, isto é uma viagem... Cá está. Pronto, nesta música que nós vamos aqui ouvir, alguns até poderão conhecer, porque esta música participou no festival Eurovisão da Canção. E digo algumas, não assinam muitas, porque a Ucrânia não é um país tipo a Alemanha, o Reino Unido... Faltou dizer o ano, quase uma parte. 2005. Muito bem. Esta música inicialmente teve que ser alterada, a letra teve que ser alterada por questões políticas, mas depois eles puderam participar, os Green Jolly. A música chama-se Razo Nas Barato. Eu escolhi esta música porque... Primeiro porque lembro perfeitamente da foi o ano em que eu tive internet e o ano em que comecei a baixar músicas na internet. E na altura fiquei assim... Uau! As tuas músicas da Eurovisão já estão a ser reveladas. Mas tu não dizes nada só em maio. Antigamente não era assim. Pensei que eu vim a perceber que já era até... Passaram uns tempos de baixar a música. Eu vejo estes indivíduos muito bem dispostos. Não era Portugal no Coração, acho eu, não sei. No programa da tarde da RTP, em que eles foram promover esta canção. Quer dizer, oi! Porque nós é que temos uma grande comunidade ucraniana. Eu fiquei, oi! Então os... promover uma canção da Eurovisão. Ai, ai, ai, ai, já estava em pele daquilo que eu pensava. Mas pronto, vá, também. Já não conta para nada, então. Posso baixar as músicas todas que encontrei da Eurovisão. E pronto, essa música ficou-me no ouvido, aquele... E aquela voz torcista, aqueles... Preciso, bem disposta. Razonas barato, nada um pouco lado. Trocista, mas ativista. Não era sim, só sim, de sim. Gozo esta música. Sim, sim, sim, sim. Certamente irás falar nisso. É assim, o que eu posso dizer, aquilo que eu sei é que a música teve que ser, a letra teve que ser ajustada, como já aqui fiz referência, para não interferir com as políticas da Eurovisão, que é não haver mensagens aqui políticas. Ah, mas não sabes a importância desta música? Ah, então eu vou-te dizer, eu sei mais da música do que tu. O Razonaz Barato, mal lhe olhei para o nome. Eu conheço este nome de algum lado, comecei a ouvir a música, isto entrou, bem, já me estou a adiantar em relação à minha resposta, mas isto entrou num programa de quotas de música há pouco tempo. Quando começou esta agitação na Ucrânia, no final do ano passado, e eu dediquei um programa só a músicas vindas de artistas ucranianos, e eu lembro na altura falar da Revolução Laranja, que tu deves lembrar, no final de 2004, 2004 sim. Quando foi as eleições presidenciais com o Yushchenko, as fraudes habituais, não é, para aqueles lados. E o povo começou a, tal como hoje, começou a manifestar-se nas ruas, e lá manifestações não é à quinta-feira nem aos feriados, como cá. É todos os dias e saímos aqui quando as coisas estiverem como nós queremos. Nem que para isso morram 60 e tal pessoas, como aconteceu nos últimos tempos. E os Green Jolly começaram a cantar esta música, Razão Nas Barrato, que em português é Juntos Somos Muitos. O que poderá logo lembrar o Agora, o povo unido nunca mais será vencido, mas é não se pense, ser unido. Nunca se, não se pense que isso é uma origem portuguesa, porque isso já vem do Chile, da Unidade Popular, que era El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido. É muito diferente do português. já muito antigo. E então eles dizem, Razão Nas Barrato, Nas Ne Podo Late, que é, juntos somos muitos, não podemos ser derrotados. Ou seja, ninguém nos consegue vencer. E esta música tornou-se um hino não oficial da Revolução Laranja na Ucrânia em 2004. Pronto. É assim, esta... Eu sei que isto não chegou em 2005, também não chegou. A Revolução, quer dizer, o impacto que ela teve. Sim, foi... Pois, porque eu tive conhecimento disso por e notícias. E depois também na Bielorrússia também foi usado por manifestantes. Ah, mas na Bielorrússia foi diferente. Depois de uma eleição irregular, alegadamente. Que é aquilo que eu percebi, a Bielorrússia é o único país europeu que vive numa ditadura. Semi-ditatorial, vá. Continuando com a música. E não é bem o único, mas faz conta que sim. Aquela tal letra, não é? Pronto, era tal letra, mas participaram e tal. E aquilo lá, claro, aquilo foi uma festa. Eu lembro perfeitamente quando eles entraram para cantar a música, a reação do... Porque aquilo foi na Ucrânia, não é? Em 2004 a Ucrânia tinha vencido com a Wild Dances da Ruslana. Exatamente. E como é normal no Festival Eurovisão, quem vence no ano a seguir organiza. Exatamente. Por isso é que nós não ganhamos a Eurovisão, não tínhamos condições para organizar. Exatamente. Então, no ano a seguir, o Palácio de Esportes em Kiev organizou o Festival Eurovisão 2005. Exatamente. Então quando eles entram, aquilo é uma relação do caraças, não é? Ainda nem a música nem tinha começado. Depois, claro, eles abrandaram um bocadinho, também teve que ser, mas pronto. Mas não é descontação, aquele sentido de pátria. Eu que não percebia a letra, só sabia que aquilo tinha alterações políticas. Mas aquela coisa com que eles entraram, aquela força com que eles entraram. Enfim, e o impacto que causaram no público. Sim, foi notório. Eu lembro-me mesmo desse festival, porquê? Eu estive numa casa durante meio ano. Novidade. E nessa casa eu tinha a minha televisão do lado direito, o meu PC à minha frente, e eu estive a ver o festival com atenção, era assim, já não via assim o festival, era assim, por exemplo, ao fim há tanto tempo. Na altura não tinha nada para fazer, portanto, Mas como que eu estou a ler aqui, a Revolução Laranja acabou no dia a seguir ao Natal de 2004, 26 de dezembro, mas não interessa, sim. Pronto, mas então, sim, mas é o que eu dizer, foi o efeito da Revolução, ainda se falava nisso em 2005, sim. Princípios de 2005. Porque eu tive nisso em 2005. Pronto, e então, isto para dizer, ainda nem eu tinha conhecido ninguém da Ucrânia, eu conheci só na sexta-feira, ou seja, ontem, conheci uma pessoa da Ucrânia, porque eu escolhi, mas eu escolhi esta música antes, para a quarta-feira, acho eu. E quer dizer, eu recentemente, houve aquelas manifestações todas, eu não sei o quê. Eu na altura também quis fazer uma emissão sobre música ucraniana, mas não. Já não sei que programa é que foi. Quis fazer sobre música ucraniana, mas não, como não tinha material. Ah, foi no Manhãs a Leste. Mas como não tinha música ucraniana, foi para outros países. Ora, até foi por aí que conheci este meu da Cavar Pai, primeiro. Mas pronto, isto para dizer que. Pronto, esta música vai reportar precisamente ao Festival 2005. E a minha ligação desde então com os festivais da Eurovisão, porque até aí a minha única ligação era os festivais da RTP da Canção e da Eurovisão de 96, foi quando ficamos no 6º lugar. E quer dizer, é aquela base. Eu lembro desta música e eu reporto-me logo. É direito, eu reporto-me logo àquela casa, àquele festival. Aquela... É uma associação imediata, nem faz esforço. Ou seja, o motivo pelo qual escolhi foi esse. E depois, pronto, há um motivo acrescido, que foi por coincidência, que é eu ter conhecido esta semana a primeira pessoa, a primeira pessoa que eu conheço, da Ucrânia. É este. Eu já conheço outros. Bom, então vamos embora. Vamos embora. Vamos escutar Razão Nasbarato, do grupo Green Johnny, que já não existe. Claro. Até há uns tempos publicaram uma entrevista com um dos seus membros e dizia ele, na altura, isto no final de 2011, dizia o... qual deles? O Roman Kostiuk, que foi histórico, foi espetacular, mas agora já ninguém precisa dos Green Johnny. 2 anos depois, não sei se dizias o mesmo. Não vejo grandes oportunidades de nós aparecermos lá agora. Pois, agora, não seria... Exatamente o mesmo contexto. Se calhar a ideia seria outra. Se calhar já ninguém precisa de Green Johnny no sentido de... Agora já há outro sentido de... Eu acho que vai mais por aí, porque a contestação na Ucrânia sempre se foi sentindo. Sempre foi... Não tanto como agora. Mas... Não tanto como agora, mas sempre se foi sentindo. Sempre houve ali uma... A canção número 16 do Festival Eurovisão da Canção... Da final do Festival Eurovisão da Canção 2005, veio da Ucrânia. Ficou no 19º lugar... Só, tal como o representante da Suécia, Martin Stenmark, dividiu o 19º lugar com a Suécia, chamam-se Green Jolly e vão cantar Razo Nasbarato. Nas bahato, nas ne podolate, razom nas bahato, nas ne edge to love. Фальсификация, yeah. Махинация, yeah. Понятия, yeah. Ні, брехні, віримо, да. Можемо, да. Знаю, переможемо, да. Да. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. What you wanna say to your daughters and sons? You know the battle is not over till the battle is won. Truth be the weapon, we ain't scared of the guns. We stay undefeated 'cause together we won. Ми вже разом, ми назавжди. Ми України, доньки, сини. Зараз як ніколи, годі чекати. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Разом. Eu falei há bocado do Quatras de música, que na semana passada chegou um número bonito, a emissão número 200, no dia 21 de Fevereiro. 21 de Fevereiro. Em que eu incluí só músicas de gratidão, e todas elas tinham thank you, pelo menos tinham thank, a agradecer no título, e só depois é que eu me lembrei que poderia ter incluído o obrigado que eu fiz com base no Carlos Bonaparte. Não, eu também poderia ter incluído essa. Poder ter incluído aquela que é o tema, não vamos ouvir a seguir. Ou então disse feito uma canção que era Obrigado Bonaparte, sei lá, só para dizer que tá, agradecer que esse diretor e tal. É. Acho que é assim, está a gira, para dizer: olha, eu vou lá a emissão de quadras esta semana e tal, a ver se gostas e tal. Fiz aqui uma coisa. Estás a falar para quem agora? Estás a dizer, olha. Estou a falar como se fosse para ti, estás a ver? Ah, estás a falar como se fosse. Mas tu dizes-me. Tu estás a falar por mim, a falar para ti, como se eu estivesse a falar contigo. Exatamente, estás a ver? Sim, pior do que isso, só uma que eu vi na semana passada. Vi uma pessoa a falar com alguém que já morreu há 100 anos. Mas não é isso. Ai, com cara. Pô, virou-se para um busto do Fontes Pereira Melo, que já morreu, sei lá, em 1800 e tal, 1900 e tal. O ano da morte dele já não lembro. Fontes Pereira Melo, que no século XIX andou a tentar revolucionar, a meter o país para a frente, mas com dinheiros que depois, pronto, é o Menezes da altura. E ela viu o busto e começou: ah, finalmente o conheço. Sabe que o senhor andou a mexer em dinheiros que não eram seus, não é? Mas está bem conservado, tá? Pronto, até logo, mas logo volto cá. Pronto, há pessoas que, coitadinhas. E eu vi isto à minha frente. Ah, sério? Sim. Ah, pá, é gente tão triste. Bom. E o Busto respondeu-lhe? Respondeu, o pior é que foi isso, é que o Busto começava a falar com ela e depois, não, respondeu. Bom. No ano a seguir, e voltando ao Quatras da música, iam lá incluir várias músicas da Eurovisão. Também não são muitas, porque o Ucrânia, se não me engano, foi em 2003 que começou a participar no Festival da Eurovisão da Canção. No, nós vamos escutar a música do ano a seguir. E 2005 é a primeira vez que cantei em ucraniano. Talvez. Mas também tinha partes em inglês, o Razão não se vai, então não sei se percebeste. Sim, mas em 2004, 2003 era totalmente em inglês. Eu ontem, porque é que eu escolhi esta música, além de responder à Ucrânia e responder ao contexto, e responder ao Festival Eurovisão da Canção, porque também foi uma música que esteve na final. Eu ontem, à hora de almoço, foi ontem. O Vitoriano Kovic, não sei se soubeste, deu a sua primeira conferência de imprensa desde que foi ter umas férias temporárias, digamos assim, desapareceu do mapa. Foi, pirou-se para os amigos dele para a Rússia. E ele ontem estava a falar, e eu ouvi-lo, e estava a dar em direto na Euronews, o homem ia traduzindo para português, e eu estava a ouvi-lo, mal eu sabia, porque eu só vi, como é normal, escutei as tuas canções na sexta à noite, para ser mais fresco e ser na manhã seguinte, na tarde seguinte, saber quais são as músicas que vou responder. Mal eu sabia que músicas que a terceira tem a ver com a Ucrânia. Mas eu estava a olhar para o Viktor Yanukovych a falar, não sei se ouvi o que ele disse que quem organizou aquilo na Ucrânia são grupos pró-fascistas e que ele ainda é o presidente da Ucrânia e que todas as medidas que tomarem não vão ter efeito nenhum. Ele, em termos legais, está a falar bem, não é? Em todas as medidas que tomarem não vão ter efeito nenhum porque ele ainda é o presidente, ele não assinou nada de resignação e nem está a assinar nada em relação às novas medidas. Pediu também às pessoas que o apoiem, para as pessoas que estão do lado dele, para retirarem os pró-fascistas do poder da Ucrânia e pá. Eu até comentei logo... Se os gajos estão a falar bem, que eu não sei. A indicação que eu tive é que ele tinha assinado um não, acordo. Não assinou. E então ele diz que... Eu estava a olhar para ele e estava a pensar. Eu soubesse lá, a primeira pergunta que fazia era o que é que tem a dizer às pessoas que morreram em protesto contra si... E foram vítimas da violência que vimos nas ruas, diz-se, comandada com suas ordens. Mas pronto, essa pergunta, assim como eu perguntei, acho que não fizeram. É sim, mas atenção, porque eles esta semana, a polícia de motim pediu desculpa, pediu perdão dos joelhos. Pois, tá bem. Sério? As pessoas já morreram, não é? Pois. Não, pediu desculpa, pediram perdão aos familiares. Mas eu estou a dizer, as pessoas já morreram, já fizeram o que fizeram, pronto. Tá bem. E eu estava a olhar para aquele homem e às vezes engano-me, as pessoas enganam-se, eu também me engano, ao analisar as faces, as caras, personalidades, a relação entre as expressões e a personalidade das pessoas. E eu estava a olhar para ele ontem e estava a pensar, onde é que está a tua faceta de bom senso, de disponibilidade para com o próximo, de algum juízo na cabeça, e quando é que tiras aí dessa fuça a sede de poder, pelo poder, e a arrogância de eu nunca errei quase, pronto, eu continuo aqui, eu é que sou certo, eu é que vou mandar no país. Ou seja, a pergunta podia ser, se quisermos ser mais profundos, a pergunta era, ou a questão, o pensamento que lhe podia transmitir era, mostra-me o teu amor. Neste caso, já que ele diz que adora a Ucrânia, que é a pátria dele, mostra o amor não pelo país ou pelo território, pelas tuas notas, mas pelos ucranianos. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque indiretamente é a música que vamos ouvir de seguida. Mostra-me o teu amor, em inglês, Show Me Your Love. Foi a música que representou a Ucrânia em 2006, a Tina Karol. Pois foi. Cujo nome verdadeiro é Tatiana Grigoriana Lieberman, nascida num dia muito curioso, dia 25 de janeiro. E eu lembro de ter escolhido esta música e também destas coisas dos nomes artísticos ucranianos, quase nenhum adotou o nome verdadeiro. O que é certo é que a Ucrânia, numa dezena de participações, já ficou 4 vezes no pódio. E numa delas ganhou e o resto é conversa. Ali aquele bloco de leste está muito potente. E o Yanukovych ainda quer reforçar o bloco de leste, porque ele até devia haver União Soviética, se calhar. Bom, deixava a União Europeia de lado e voltava-se à União Soviética. Mas, fora questões musicais e Yanukovych, esta questão da Ucrânia também tem estado atento, porque, ao contrário do Carlos, já conhecendo a Ucrânia já há muito tempo, uma delas até fez o favor de nos interromper a emissão ao ar livre por alturas de Natal, quando fez um telefonema inesperado e depois o gravador, puf, foi-se. E já no Natal, na altura da nuvem, eu falei com essa minha amiga ucraniana sobre isso e vou-lhe telefonar mais logo, ainda hoje ou amanhã, a saber se há notícias familiares dela ou assim que estejam lá. Porque isto está feio. Ainda não se pensa que acabou. Eu acho que não acabou. Não, então, primeiro, quando chegamos a maio, aquilo vai se intensificar outra vez. Na Praça da Independência em Kiev. Em Kiev. E aquilo lá para aqueles lados da Crimeia e da Sebastopol. Aquilo. E mesmo Donetsk, que está assim um bocadinho. Quantidade de pessoas já morreram e. Mas é que eles sabem correr riscos, mas não saem de lá. E... Claro, pois é sempre difícil discernir. Quais são aqueles abusadores que, tal como em Portugal, vão para lá só para causar confusão e nem sabem o que é que estão lá a fazer. Mas por outro lado também há... Eu tenho a noção que ali há outra responsabilidade. Também lá há muitos... A maioria são aqueles que realmente estão lá por alguma coisa, por uma mudança na vida deles e no país, e depois porque levam por tabela com porque, tiros. Porque eu vou te explicar. É que lá não são pedradinhas, é tiros. Não, eu vou te explicar uma coisa. Eu vou te explicar uma coisa. Nós aqui tivemos uma revolução que não foi mais do que uns pouco interessados em alguma coisa e outros ainda menos interessados em manter. Percebes? Ou seja, não houve ali guerra ali. Não houve ali uma luta pela democracia. Não. Houve... Epá, eu empurrei o Nuno e o Nuno caiu. Não, o Nuno não deu resistência. Não caiu. Ou seja, na União Soviética ou na Ucrânia, a independência conseguiu-se à custa de muito, muito, muito sangue. E mesmo a vida antes de lutar pela independência, perderam-se muitas vidas para ali. Houve muitas purgas, quer dizer... Isto na década de 90. Portanto, a Ucrânia é um país... que está realmente consciente de que é preciso muito, a Ucrânia e outros países, que é preciso muito para manter a sua integridade territorial, a sua independência, a sua liberdade, porque não, há muitos extremistas para ali, para aquela área, não é? Portanto, não me parece que a maior parte, não me parece que haja assim tanta gente que vá lá só para causa dos extremistas. Parece que há muita gente responsável. Eu não disse que havia muita, mas não tenho as dúvidas que há. Claro, como é lógico. Basta haver meia dúzia para depois claro. Causar confusão maior. E que, digamos, há ali muita gente, mais do que em muitos países, com um real sentido de saber o que está lá a fazer. Sim, saber o que está lá a fazer e sempre porque está lá, porque está lá o tal. No meio disso tudo, mostrem o vosso amor, ou Show Me Your Love, que é a música que vamos ouvir. Sétimo lugar na final de 2006 da Eurovisão, com 145 pontos, Tina Karol, Show Me Your Love. No ano muito famoso, porque ganhou Aleluia! Olha, falaste na Finlândia, não é só Kimi Räikkönen, também não, é os Lordi, cantar Hard Rock Aleluia. No ano em que mais uma vez... Aleluia! É a música preferida do Carlos. Encaixei. Aleluia! Fecha a boca aqui. Bom, Portugal mais uma vez não chegou à fim. Agora parecia o tempo da guerra no Azerbaijão. Kandahar! O Winhaven! Portugal não chegou à final, na altura foram hoje non-stop, coisas de nada. Numa emissão. Realmente não houve nada ali, não. Numa emissão em que escutamos, vais-te dizer, os Daga, como é que é? Os Daga, com me da cavar pai. Pois, para ti também. Chofer Navarros, Farti, ao vivo. Farti é ao vivo, quer dizer, um acústico, com certeza. Tudor Georg com Marie. Pois. The Righteous Brothers, Unchained Melody. Razo Nas Barrato, dos Green Jolly. E Tina Karol, com Show Me Love. Se quiserem saber, escutem os próximos segundos, porque eu vou dizer que há 3 anos, não exatamente há 3 anos, mas no dia 26 de Fevereiro de 2011, escutamos Alejandro da Lady Gaga, No Scrubs, das TLC, I Need a Doctor, ao vivo também, Dr. Dre, Eminem and Skylar Grey. Ontem à noite eu vou ouvir o álbum de Marshall Mathers, LP2. Anda cá o papá de Bossa e Si, outra vez, Bossa e Si. Áurea, Busy For Me, e Será Que Será, Joana Andrade e os Dagma. E eu lembro-me desta emissão, onde é que gravamos. Foi lá fora, no Estúdio 2, na varanda, que eu disse, nunca mais digo mal da música atual, nunca mais critico a música atual, e escolhi 3 músicas atuais com quem eu me identificava. Aliás, nós também vimos a versão integral, não foi? De quase 7 minutos. Olha, doutor, não foi? Ao vivo. Ou isso, depois foi até... Foi na atuação dos VMA, não? Não sei, sei que... Ou dos Grammys. Sim, acho que dos Grammys. Depois tem entrou lá o Eminem, algo não sei o que ele fez. E tinha a Rihanna antes com o Eminem, I Love The Way You Lie. E a Alejandro também escutámos a música de 7 ou 8 minutos, que é para... Bom, hoje... Depois eu peço para 7 minutos, depois. Hoje vamos escutar... para fechar, Show Me Your Love, que também é já para dar introdução ao Festival da Canção da próxima semana em Portugal. Bom, despedimos-nos. Não foi bem uma hora, mas pronto, sempre não é uma hora e meia. No dia 8 de março voltamos. Até para a semana. Hi, baby. Show.